Grande amor da minha vida, nunca se sinta sozinha. Meu amor, eu te prometo a cada momento te fazer feliz. Meu amor, eu agradeço para sempre o dia que eu te conheci. Quando a noite fizer frio, nossa cama é nosso ninho. As conversas, as risadas pelas madrugadas nunca vão ter fim. Nos teus braços, meus abraços, beijos demorados antes de dormir. Só nós dois, só nós dois, pra sempre eu quero estar ao seu lado, amor. Nunca em toda minha vida sonhei nada parecido. Alguém como você. Se hoje a realidade é bem maior que o sonho, eu já sei porquê. Minha grande companheira, quero a nossa vida inteira. Cada parte do caminho, cada desafio, junto com você. Saiba sempre que eu te amo. É lindo, é tão gigante o que a gente tem. Só nós dois, só nós dois, pra sempre eu quero estar ao seu lado, amor. Ao seu lado, amor.